traga a bebida, Miro. Pode trazer que hoje eu estou zero estresse, viu, Bigas? Ai, não pode ir que eu tô zero estresse. Vou, mas não, você me conhece. Do nada você enlouquece. Me liguei no que acontece. Também vibes diferente. Enquanto ela tá animada, ela tá toda animadinha. Já eu, ai, tô bem devagarinho, eu devagar. Bem devagarinho, eu devagar. Bem devagarinho, eu devagar. Eu tô devagarinho, ai, neguinha. Bem devagarinho, eu devagar. Bem devagarinho, eu devagar. Bem devagarinho, eu. Mulher muito animada, tem que tomar cuidado, viu, menestrel? Ai, alô, Thiaguinho, naquele padrão. Tamo junto e misturado. Henrique, você desmoral, estourou, papai. Bom, Jairzinho C10. Ô, Jairzinho C10. Ai, não pode ir que eu tô zero estresse. Não vou, mas não, você me conhece. Do nada você enlouquece. Me liguei no que acontece. Também vibes diferente. Eu já falei pra você que você tá muito animada, mulher. Você tá muito sadinorde. Já o meu caso, já comigo. Ai, eu tô bem devagarinho, eu devagar. Bem devagarinho, eu devagar. Bem devagar. Olha a dancinha, olha a dancinha. Olha a dancinha descaradinha. E eu devagar. Bem devagarinho, eu devagar. Bem devagarinho, eu devagar. Bem devagarinho, eu devagar. Bem devagarinho. Patrick Polentinha. Olha, Patrick Polentinha. Ô, Thiago Baratinho, seu danadinho. Cadê você, velho barato? André.